1, 2, ei, ó. 1, 2, ei, ei. Tempo passa, a vida leva. Mente corre mais que a perna. Operante igual na guerra. Chove aqui, lá fora neva. Soldier pisa nessa terra. Quero paz, tipo me leva. Anjo fora, dentro fera. Querendo a bela, mano, quem me dera. E é sincera, tipo quero isso. Mina sincera, tipo compromisso. Carnificina, tipo assassino. Se eu tô jogando, mano, eu busco isso. Se eu tô jogando, sei que tá difícil. Tô me jogando, tipo comunista. Tô anos luz, mas vivo no abismo. Com o que eu sismo, com o que eu vivo. Jogo buscando só o bem que quero. Porque não tolero, fica só no zero. A minha autoestima, quando eu rimo, levo. Voando alto, infraero. Mantém por perto, que sempre tá certo. Já que eu sou certo, é certo pelo certo. Não tem papo errado, se tiver eu te acerto. O acervo foi dado, hoje mato o servo. Mato o servo e o churrasco como. Agora sentado eu tô bem no trono. Iluminado, esse é meu patrono. Vivo tipo Snape me sacrificando. Até quando não tem como eu chego e somo. Com a arma na cara é a plata ou plomo. Tanto dinheiro que eu tô enterrando. Mano, até os ratos tô alimentando. Aí. Ei, ei, ei. Vamos, ei, ei, ei. Vamos, vamos, ei, ei, ei. Vida vai, vida vem, ando buscando progresso. Meu sucesso vale a pena quando eu faço inverso. Meu mano frio como inverno, meu mano frio como inverno. Eu tô de cara com trampo, tu tá de cara com verso. Eu tô de cara com a minha mina, pra eu linda como ouro. Tô no boca na minha cara, na minha mina tão pouco. A minha história não acaba nem quando eu tiver morto. Pra minha história acabar mais fácil, tu acaba morto. Tô joado desse trapper, rapper, lifestyle. Faca segue, enxerga muito mais. MC é mais artista, offline. Eu sou rapper, graças a Deus eu sou mais. Cara encara minha afeição. Se olha, enxerga feição. Pode vir geral, faço junção. Pequeno é o caralho, eu sou mais meu pai. Ei, ei, eu sou mais meu pai. Eu sou mais meu pai. Ei, ei, ei, eu sou mais meu pai. Ei, ei, eu sou mais meu pai. Ei, ei, ei, ei, ei, ei.